conectando o C95,3 FM para toda São Carlos e região. E em www.radio.fiscar.br para todo esse mundão de meu Deus. É isso mesmo, começa agora mais uma edição ao vivo do programa Independência ou Marte, braço radiofônico do Ponto de Cultura, que percorre o Brasil e agita localidades aí, fazendo brotar a boa e nova música brasileira. Esperado que você está, Felipe. 149 é o número do programa, estamos chegando aí ao número redondinho de 150 e prestes a comemorar 3 anos no ar aqui. É, programa que é realizado na Rádio Fiscar, 2 horas de duração, entuchando cultura independente na cabeça das pessoas. E aí é legal lembrar também as nossas retransmissões e reprises e tudo mais, começando pela Rádio Fiscar, todo sábado, 3 horas da tarde. Alô, alô, ouvintes do Sabadão Caloroso. É isso aí, além da Rádio Fiscar, né, o programa Independência ou Marte também é veiculado aí em várias web rádios parceiras, né, começando pela web rádio Fora do Eixo, sempre lembrando também da web rádio EBTK, da rádio Rasgada Coletiva e da rádio Software Livre, todas as parceiras que retransmitem o programa Independência ou Marte. Rádios muito bacanas, com programações muito legais, tudo a ver com aí a música independente, música, nova música brasileira, né? A gente está online no MSN para quem quiser conversar com a gente ao vivo aqui no programa nessa segunda-feira à noite, radiofiscar@hotmail.com. E no Twitter e tudo mais, a gente também tá por aqui, twitter.com/indiormars, Rádio Fiscar, todo o resto. É, alô, alô, todos os telespectadores, nosso Twitter aí, transmitindo ao vivo aqui também. Acho que é legal procurar também os outros veículos de comunicação no programa aí, como o e-mail, né, independenciomate@gmail.com, tem o myspace.com/indiormars também, aí que é mais voltado para discotecagem radiofônica, com as datas, com um pedaço da mixtape e outras informações, vídeos e fotinhos que ficam passeando por todo o MySpace. Muito bom, muito bom. Está cumprido todo o nosso protocolo inicial de contatos, web rádios parceiras, canais de comunicação. Ah, tem que aprender, né? Depois de 3 anos se enrolando, defendendo. Se esquecesse alguma coisa, tava osso ainda. Zoado. Bom, antes da gente anunciar nosso queridinho BG, fundinho musical, né? Sempre. Tem que falar que o programa tá especial. É, era o que eu ia falar, cara. Pô, roubou minha voz. Puta que pariu. Programa hoje especial pra variar, cheio de atrações. Mais uma vez, realizaremos com imensa satisfação, né, mais um capítulo da heróica saga das transmissões independentes, recebendo bandas ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. E vamos ter hoje, então, o rádio show da banda Os Helps, né, diretamente de Araraquara, que na verdade chega aqui em São Carlos em meio a uma longa turnê pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem até alguns deles aqui no estúdio com a gente já, né, o Caio Bio Garboso. Grita aí pra galera não achar que é mentira. Me tira daqui. Socorro! Socorro! Bom, além dessa gritaria toda da transmissão independente com Os Helps, a gente vai acompanhar a cobertura que foi produzida em Bauru neste fim de semana, né, trazendo para vocês bootlegs e outras impressões sonoras do Festival Canja. Vamos bater um papo também com o Flávio Abreu, falando pra gente da Scooby-Doo Produções, né, em mais um quadro Brado Retumbante. E além disso, teremos mais uma parte aí da Conexão Latino-Americana, relatando a experiência do projeto em Buenos Aires, conectando com o coletivo Buenos Aires Experimental, Sintomática e várias rádios, vários rádios e outras mídias por lá. A gente tem um apanhado sonoro aí, quase uma paisagem aí que conta um pouco das peripécias marcianas em terras portenhas. Muito bom, muito, muito bom. Então agora estamos prontos para anunciar o BG. Até a ver com isso que a gente está falando, né? Das peripécias marcianas e terras estrangeiras, aumenta os sintomas aí pra gente. La Fiesta Sintomática. Semana passada que eu entrei ao vivo lá com o Leandro, a gente contou, né, tinha acabado de sair do evento lá, quase acabado de sair do evento, Festa Sintomática, na verdade o coletivo Sintomática, é um coletivo aí parceiro lá na cidade de Buenos Aires, faz 2 anos que eles realizam uma festa bem legal, tive a oportunidade de estar presente, e essa é uma coletânea dos últimos 2 anos aí com artistas que tocaram, aí artistas vanguardistas de Buenos Aires e região, da região portenha ali. É, todos bem experimentais, quase todos bem experimentais, mas todos bem inovadores e autênticos no que fazem, né? E é com este fundinho hermano que seguiremos durante todo o programa de hoje. Da hora. Sim. Tudo bem aí, Yasmin? Tudo bem. Tranquilo. Muito bom. Então vamos começar então com o primeiro. Vamos começar. Povo heróico, cobertura do Festival Canja. Estamos até aqui com um convidado no estúdio hoje, ALD, do programa Vozes Negras. E aí, ALD? E aí, beleza, ouvintes do Independência Marte. É uma honra poder participar aí aqui com vocês aqui do Independência. E, né, foi muito legal que rolou lá domingo. Só não tá aparecendo por aí pro pessoal do Twitter Can. Mas tudo bem. Calma, cara. Beleza, só aí. Só vai chegar. Vamos lá, agora chegou. O pessoal já pode. Só em busca dos 15 beleza. Minutinhos de fã. É. E espero que vocês gostem aí do que vocês vão ouvir. É. Muito bom. Tem algumas perguntinhas pro Aldo aqui daqui a pouco, pro LD, mas antes, né, só contextualizando para os ouvintes, na semana passada a gente recebeu o telefonema do Gabriel Ruiz, né, produtor do Enxame Coletivo, que foi quem realizou o Festival Canja lá em Bauru. A gente fez a divulgação do evento, né, e apresentou para os ouvintes ali uma programação que foi construída em cima do conceito de artes integradas. Então, além dos calorosos shows musicais que nós tivemos no Festival Canja, o evento também contou com atividades aí ligadas ao meio ambiente, né, como plantio de árvores numa zona de mata ciliar lá de Bauru, né, tivemos uma presença muito interessante dos grupos ligados ao palco fora do eixo, né, ou seja, diversas apresentações no campo das artes cênicas com peças de teatro, esquetes de circo e malabares, performances também, além dos shows que ocuparam diferentes casas noturnas da cidade de Bauru. E um grande encerramento num parque incrível que tem lá, um Parque Vitória Régia, num teatro de arena com o palco num lago muito bonito, e com os shows acontecendo logo após o jogo do Brasil na Copa. Tinha um telão lá, então todo mundo que tava curtindo o jogo já ficou com as vuvuzelas na mão para curtir o domingão do Festival Canja. Então foi muito bacana, teve um trabalho muito forte de uma equipe de cobertura colaborativa. Então quem quiser sacar mais textos, vídeos, fotos e impressões, acessa festivalcanja.com e procura ali o link da cobertura colaborativa. Acho que o Aldo podia contar um pouco como é que foi o trabalho da Web Rádio ali, as entrevistas com os artistas que foram, como é que foi essa vivência em parceria aí, Vozes Negras e Independência Marte lá, Aldo. Ah, legal. Bom, pra quem esteve lá, o pessoal que tá ouvindo que esteve lá também, o pessoal de Bauru, tanto a galera que estava ouvindo pela web rádio e que vai estar ouvindo hoje disponível aí no site que o Felipe passou. Olha, foi realmente muito interessante, foi muito bom. Foi uma experiência assim muito grande. A partir do momento que você começa a trabalhar com música independente, você acaba conhecendo outros ares, outros ritmos e acaba abrindo-se mais a diversidade cultural. E é isso que foi esse exemplo que eu tive nesse encontro, né, que foi o Ponto de Cultura, que foi o Festival Canja, que na minha opinião não deveria haver uma vez só por ano, mas deveria haver umas 5-6 vezes, que é de extrema importância para a cultura de um indivíduo, para uma cidade, né? E falando sobre as transmissões, gente, foi muito doido, foi demais. Inclusive nós estamos aí com o pessoal aqui que tá aí no estúdio hoje, né? Inclusive o pessoal que eu entrevistei, que foi o pessoal dos Helps, que entrevistei o pessoal do Supersônica, aquele ator e cantor, esqueci o nome. Vani Pimentel. É, o Vandaluz, né? Que foi realmente, ele deu um show de teatro junto com banda e com telão. Foi espetacular. Eu acho que é só o povo mesmo escutando e estando lá, porque é impossível você descrever a emoção que você sente vendo um espetáculo desse todo. Muito bom, muito bom. Depois dessas belas palavras, eu não vou me delongar mais aqui nas descrições sensoriais do Festival Canja. A gente separou hoje, dividimos a cobertura, né, dos bootlegs, dos sons ao vivo, em duas partes, um bloquinho mais rápido com duas faixas que a gente vai conferir agora. Então eu já anuncio aí, a gente começa com uma faixa do Projeto Paieiro, banda lá de Franca, que abriu a programação do domingo. Um show, né, bem focado aí em explorações, né, divertentes do pop rock, mas eles pegaram a praça bem cheia, com a galera enfurecida pelo fim do jogo do Brasil, e fizeram um show bem bacana por lá. A gente confere a faixa Frame, e na sequência a gente confere um garoto de Bragança Paulista, Matheus Cantelli, acompanhado da banda Gangue do Frango, garoto de 19 anos aí, verdadeira virtuose, promessa aí da guitarra brasileira nos próximos anos. Vamos conferir, daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco da cobertura do Festival Canjo. E aí, é povo heróico aqui, Independência ou Marte, começando o programa com som. Escute diferente. Nós queimamos uns CDzinhos aí, quem quiser, a gente vai estar aqui na frente, ou colocar aqui na banquinha, com o pessoal aqui na frente. Firmeza? É, não é nada demais, é só um ensaio que a gente gravou, mas é demais. We'll be right back. Independência! Ou Marte! Programa Independência ou Marte de volta. Tem aqui porta aberta, as pessoas. Zona chegando, do caralho aqui, zona galera. Puta que pariu, vai lá arrumar os instrumentos lá, fica de boa aqui, para de atrapalhar na sua vida, pessoal. Porra. Tá lá, pondo ordem na casa. Bom, essa foi uma primeira parte da cobertura sonora do Festival Canja. Ouvimos a incrível virtuosa e guitarrística de Matheus Cantelli, a Gangue do Frango. E antes, uma banda lá de Franca, interior de São Paulo, o Projeto Paieiro, com a faixa Frame. E agora estamos prontos para dar continuidade aqui com áudios que foram gravados no domingo. Como eu disse, shows que aconteceram no impressionante Parque Vitória Régia, lá em Bauru. E foi um dia que a programação musical foi bastante marcada pela diversidade, né? Além das bandas mais ligadas aí ao rock and roll, tivemos a apresentação do Afoxé Orunmilá, né? Lá do Centro Cultural Orunmilá de Ribeirão Preto, e apresentações dos grupos de rap Família Pedra Negra e Produto Louco, além de vários outros shows. Mas, né, trocando em miúdos, a gente separou aqui para vocês ouvirem, né, uma música do Afoxé Orunmilá, que, né, não tem nome, né? Uma expressão riquíssima. Riquíssima, né? De, ligadas aí às culturas de matriz africana. E aí, na sequência, a gente vai conferir um som da banda Pé de Macaco, banda local, banda lá de Bauru. Faz parte do coletivo. Banda ligada, né, ao Enxame Coletivo. A gente vai conferir com eles a faixa Música da Nath. Depois a gente escuta o Vandaluz com um de seus clássicos, Proibido, em versão ao vivo. E aí a gente vai escutar o final do show dos Helps, onde eles tocam Vossa Excelência, chamam o pessoal do Vandaluz pro palco e emendam com um final ali tocando Proibido de novo, numa grande jam, numa grande bagunça, numa grande celebração. Que eles estão fazendo aqui, né? Isso, muita bagunça. Bom, daqui a pouco o Helps então participa da transmissão independente aqui. Estão enrolando aqui só, roendo unha, enchendo o saco, entelhando a gente um pouquinho. Daqui a pouco eles vão lá pros instrumentos e mandam quatro sons pra gente. E falam um pouquinho mais, trocam ideia, né? Falam português aqui com a gente. E é isso aí, vamos de som, né? Festival Canja. Passados dormem na minha língua. Formam minhas palavras, pensamentos que não pensei me acompanham e me sustentam. É a minha cultura. Centro Cultural Orunmilá, ponto de cultura em Lee de Dudu. É nóis. Foi a música da Nath. Patinho! We'll be right back. verdade eu me boto. Tanta minha elite, tanta religião. Tanta minha elite, viver em solidão. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, para de dançar no meio da música. Só para quando acaba, ué. Então, a história engraçada, essa música a gente fez. Fez acho que todo mundo junto. E daí a gente fez um riff no meio dela. E depois de muito tempo a gente foi perceber que era um plágio do Wanda Luz, tá ligado? É um plágio sadio. Aí vocês querem parar, é. Só que agora eles já sabem, eles já liberaram os direitos autorais. Então fica mais fácil. Senhor Evani Pimentel. consegue escrever. É isso aí. Isso foi o Povo Heróico Festival Canja. Mano, vocês estão tirando a atenção de todo mundo aqui. Os caras ficam zoneando no palco no festival, bagunçando tudo no estúdio, não tão concentrados pra transmissão. Daqui a pouco tem uns helps aqui, eles estão... Vocês estão... O que vocês estão aprontando aí? Eles aprontaram essa última faixa que a gente acabou de ouvir, diretamente do palco do Vitória Regia, lá em Bauru. O incrível encerramento do festival, com Vandaluz e Helps dividindo o palco, né? O criatura e criador, a desmistificação do plágio de Proibido, tudo rolando junto ali. Antes a gente ouviu uma faixa do Vandaluz, né? A versão original de Proibido, ouvimos Pé de Macaco, com a música da Nath e algumas faixas aí do Afoxé e do Milá. E essa foi a nossa incrível cobertura do Festival Canja. Muito bom. E agora tem Brado Retumbante, é isso? Exatamente. O que é o quadro Brado Retumbante? Nosso quadro destinado aí a bate-papos telefônicos para, né, divulgar, tornar conhecido o trabalho, replicar informações das mais iniciativas, né, ligadas aí ao mercado da música brasileira. Acho que a gente tem até uma vinhetinha pra esse quadro, se eu não me engano aí, ó. Play. Legal a vinheta. Muito boa. Bom, quadro Brado Retumbante de hoje, se conectando com São Paulo, capital, pra falar dos trabalhos da Scooby-Doo Prods, ou Scooby-Doo Produções. E para essa missão tá na linha com a gente Flávio Abreu. Boa noite, Flávio. Yo. Boa noite, Felipe. Boa noite, jovem. E aí? E aí, da hora. Tudo bom? Salve. Bem massa. Da hora. Muito beleza, legal. Com a voz aqui meio sonhosa, tá seco pra caramba o ar, né? Aqui esse aí tá a mesma não, coisa. Cara. Aqui em São Paulo tá clima desértico, cara. 15% de umidade. Aqui tá tranquilão, cara. Tá... Olha o som de vuvuzela que tá rolando em São Paulo. Né? Tá tranquilo. Pô, vuvuzela azucrinada no final de semana. Muito bom. Bom, Flávio, a gente, né, nesse nosso quadro Brado Retumbante, geralmente a primeira pergunta, a gente gosta de tentar abrir um campo, assim, pra quem tá participando com a gente, voltar então um pouco no tempo, contar um pouco do surgimento, né, no seu caso da Scooby-Doo, o que que tava rolando naquela época, no contexto ali, como foi a sua análise do cenário musical brasileiro aí, como isso gera o conceito de trabalho que vocês levam adiante. Certo, tudo começou em 2005, nessa época eu estava até morando fora do Brasil, passei de 2000 a 2005 na França, e algumas, até eu passei um tempo na África, foi uma experiência bem legal, nada a ver com música na época. E voltando para o Brasil, eu estava ainda procurando o que ia fazer, trabalhando um pouco com publicidade, e foi quando que dois amigos de ocasiões diferentes, envolvidos com música, grandes músicos, na verdade, passaram por um, vieram prêmios, digamos assim. Então, o Ricardo Hertz, que é um violinista, que toca música instrumental, ganhou o Júri Popular do Prêmio Viva, em 2005. E o Danilo Moraes e o Ricardo Cepé ganharam o Festival da TV Cultura no mesmo ano. E a premiação sempre incluía gravação de CD e DVD. Eles estavam completamente perdidos. E eu fui dar uma força para eles e gostei do processo. E ao mesmo tempo percebi que era um mercado nada profissional, entendeu? E então pensando nisso, pensando principalmente do lado do artista, porque eu entrei não como um investimento de... Pensando no mercado, eu entrei realmente no lado do artista e assim o trabalho foi indo. Então a gente expandiu, agora a gente tem 6 artistas exclusivos, que a gente faz tudo, a gente faz em 360 graus, desde edições, a imagem, cena, distribuição. Tem mais uns 10 artistas que a gente trabalha em projetos especiais. Tem artistas estrangeiros que a gente tem trazido para o Brasil e outros que a gente tem levado daqui para fora. Então bastante coisa desde 2005. Aconteceu meio por acaso, agora é isso, né? É, legal, acho que isso que você comentou desse trabalho 360 graus com o artista, ele puxa um pouco a nossa segunda pergunta, que é, eu acho que ainda mais com os recentes debates, né, que foram se acalorando aí sobre o mercado da música, acho que é interessante explicitar esse modelo de vocês como uma agência ou uma produtora que trabalha no sentido de suporte da carreira, né? Então falar um pouco sobre esse envolvimento aí com as etapas de produção. Exatamente, então a gente trabalha com suporte de carreira, né? Naquele conceito antigo de grande gravadora, ou mesmo de selo que vai pagar jabá, ou que vai pagar clipe, que vai pagar, investir uma grana, uma fortuna numa banda, num artista, não existe mais. Enfim, existe, mas para alguns, cada vez menos, de uma maneira cada vez mais artificial. Então a ideia é fazer um planejamento para que o artista possa levar sua carreira. Todos os artistas aqui têm contratos livres. As músicas continuam sendo dos artistas. O que a gente faz é presta consultoria, a gente presta serviço para esses artistas, em alguns casos de maneira realmente 360 graus, que é isso, que é tudo se faz através da Scooby-Doo. É o caso da Andréia Dias, é o caso do Danilo Moraes, é o caso do Ricardo Tepé, é o caso do Sonny Júnior, todo mundo dono de sua obra e trabalhando em parceria com a Scooby-Doo. Bacana, acho que mais uma pergunta que eu queria fazer é no sentido do conceito e da construção do casting, né? Que aí você pode aproveitar também então, para já anunciar os sons que a gente vai rolar aqui, né? Danilo Moraes, Anelis, Andréia Dias e a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, falando um pouco mais sobre eles. Mas contar como que você chegou nesses 6 artistas que trabalham com você hoje e como que tá o horizonte, ou se alguém se interessar por contatos com a Scooby-Doo, como que você trabalha nessa interface com novos artistas que queiram se aproximar do seu? Então, como a relação é muito próxima com os artistas, no final das contas acaba sendo a amizade um fator muito importante. E não é a amizade de panelinha só os meus amigos, é o contrário, é uma relação que você desenvolve e você percebe, pô, é uma pessoa com quem eu trabalharia. Então é muito importante esse relacionamento humano na Scooby-Doo. Então tem muita coisa que nasce de projeto. A gente faz projetos, às vezes, em homenagem a um artista. Por exemplo, a Roda de Choro, que a gente faz trimestralmente lá no Auditório Ibirapuera, recebe convidados. Então, em uma determinada edição, eram sanfonas que choram. Em outra edição, eram só cordas. E, enfim, aí a gente vai conhecendo músicos, vai conhecendo parcerias, conhece melhor o trabalho, e assim acaba sendo uma relação. De tantos projetos juntos, a gente acaba trabalhando mais proximamente. Então, tem muita gente que manda material, mas nunca aconteceu. Já veio mandar um CD e a gente ouvir, então o pessoal, às vezes, que a gente trabalha em parceria, e a gente ouve e fala, pronto, vamos chamar esse artista, vamos trabalhar. É muito difícil. A história é mais o seguinte, a gente recebe um mail, a gente vai, tem um amigo que indica, vamos no show, depois do show conversa, vai no camarim, ou então aí convida para uma participação especial no show de um dos nossos artistas, aí o cara vai, aí você vê que é ponta firme, você vê que o cara chega na hora, você vê que não cria confusão, aí vai e chama para outro projeto, e assim vai, entendeu? Então, tem muita gente que manda material mesmo, realmente não dá tempo de ouvir tudo. Agora que a gente vê que as pessoas estão cada vez mais espertas, tem vezes que o cara manda um material tão bom que você fala, você nem precisa de mim. Você pode fazer sozinho e ganhar mais, de certa forma, e ter mais controle sobre a sua obra. Né? Então, A gente fala para as bandas entrarem no site. Tem um, a gente colocou até um link do produtor cultural independente, que é o Ale Barreto, lá no Rio, que tem um vídeo com umas dicas de como você chegar nos selos e nas produtoras independentes para mostrar o seu trabalho. Como você mostra um... faz um videozinho portfólio, faz um EPK, faz um clipe de imprensa para você chegar e mostrar o seu trabalho. E assim vai, tem que ser realmente em relação humana. Bacana. Falando desse da playlist, então, né? Pode ser, vamos lá. Então, o Danilo Moraes, que eu tô falando pra vocês, Danilo é um cara, um compositor sensacional, né? Eu sou suspeito pra dizer, ele é premiado, tá? Ganhou também o Júri Popular do Prêmio Viva em 2007, tava tipo o André Bujanra, um pessoal sensacional, né? Ficou concorrendo, né? Ele ficou na frente do André Bujanra. E lançou um disco em 2005, tá lançando o segundo disco dele agora. Ele é filho do Vande Durachoto, do Premeditando Breck. Ele faz alguns projetos juntos, ele faz uns projetos com o pai dele, que são projetos, por exemplo, nesse ano de Adoniran Barbosa, no seu ano de Adoniran. A gente vai ouvir a música Desafio dele, é isso, né? Isso, exatamente. Essa é uma música voz e violão, linda a música do cara. Na sequência, tem a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que é um projeto que é sensacional, que são clássicos brasileiros tocados no ritmo de ska, daquele ska pré-Bob Marley mesmo, aquele de pular, aquele skazão curto, por isso que é o nome, né? Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Uhum. Nesse caso, eles realmente importam uma música, uma coisa que você nunca pode imaginar que é o ska, que é o Guarani, aquela música da Voz do Brasil, numa versão totalmente diferente, né? Música mais, digamos assim, sombria ou sóbria, que você ouve, todo mundo acostumado, é o negócio mais chato do mundo. Então, você começa aquela música e entra uma hora de Voz do Brasil. E nesse caso, entra a música mais alegre do mundo. A gente vai ouvir da Andréia Dias também. Noites, é isso? Noites. Noites é a música que abre o disco novo da Andréia. A Andréia vai lançar o disco nessa quinta-feira, lá no Sesc Pompeia, na Chuperia, o volume 2. Ela tem uma trilogia, uma concepção de uma trilogia. Estamos lançando o volume 2 agora. E Noites é a faixa que abre esse disco. Tem saído muita coisa legal da Andréia. A Rolling Stone desse mês deu 3,5 estrelas pro CD dela, elogiou bastante. Quem estiver em São Paulo pode, ou quem quiser vir para São Paulo na quinta-feira, tá convidado. Às 9 horas lá no Sesc Pompeia. Bacana. E para fechar com a Anelisa Assunção, Luz dos Meus Olhinhos. Exatamente. A Anelisa, essa música tem uma história interessante porque ela compôs com a filha dela, que tem 5 anos. E enfim, a história da Luz dos Meus Olhinhos foi a filha que compôs essa parte, depois ela fez o resto da letra. E a Anelisa está produzindo um CD, ela é filha do Itamar Assunção, né? E que inclusive a gente vai estar lançando em setembro no Centro Pompeia também, a Caixa Preta de Itamar Assunção, que é um projeto em que serão remasterizados toda a discografia dele, e dois discos inéditos vão ser lançados, um produzido pelo Beto Vilares e outro pelo Paulinho Lepetit. Então esses discos vão sair em setembro e são 10 shows em homenagem a cada um dos discos, uma série de convidados especiais que a gente vai anunciar em breve. E a Anelisa está focada nisso. Então vocês podem ter uma palhinha no trabalho dela enquanto o disco não vem, enquanto a gente faz esse projeto do Itamar. Muito bom, material exclusivo aqui coroando o nosso bate-papo. Claro, a gente precisa correr. Entre no site lá, scubidu.com.br. Scubidu é brasileirão mesmo. S-C-U, B de bola I, D de dado U. Perfeito. .com.br. Perfeito. Certinho, Fábio. Bom, obrigadão pela participação. Vamos conferir os sons aqui enquanto o anúncio está quente na cabeça do pessoal. Estamos em contato aí, independente do. Consigo ouvir online agora, se for lá para a internet? Sim, radio.ufscar.br. Beleza, então, vou entrar lá para ouvir. Vamos junto. Legal, abração. É nóis, independente do Marte, quadrugado retumbante, Scooby-Doo Produções, escute diferente. Longe o mar, do que passar as ondas. Seguir adiante, se arriscar, lutar contra o gigante. Sem pensar, enfrentar o desafio. Se expor, correr perigo, incerto, tornar-se grande amigo. Que motivo então tenho eu pra esperar, pra me guardar? Não cumprir minha meta, sair da reta, me esconder e deixar de ver. Sempre ter certeza do que vai logo haver e não viver. Olhar pra trás e não ter ido, não vivido. Esperar e não me perdoar. Mundo afora.

se brilham lá. Luz nos meus olhinhos, luz nos meus olhinhos. Meus olhos brincam no escuro. Luz nos meus olhinhos, luz nos meus olhinhos. Olhos de lince brilham lá. Luz nos meus olhinhos, luz nos meus olhinhos. Meus olhos brincam no escuro. Luz nos meus olhinhos, luz nos meus olhinhos. Eu olho teus olhos no escuro, teus olhos me dizem só de olhar. Teus olhos me guiam no escuro, os meus olhos. Olhos de lince brilham lá. Luz nos meus olhinhos, luz nos meus olhinhos. Meus olhos brincam no escuro. Luz nos meus olhinhos, luz nos meus olhinhos. Olhos de lince brilham lá. Luz nos meus olhinhos, luz nos meus olhinhos. Meus olhos brincam no escuro. Luz nos meus olhinhos, luz nos meus olhinhos. Eu olho teus olhos no escuro, teus olhos me dizem só de olhar. Teus olhos me guiam no escuro, os meus olhos. Olhos de lince brilham lá. Luz nos meus olhinhos, luz nos meus olhinhos. Meus olhos brincam no escuro. Luz nos meus olhinhos, luz nos meus olhinhos. Olhos de lince brilham lá. Meus olhos brincam no escuro. Eu olho teus olhos no escuro, teus olhos me dizem só de olhar. Teus olhos me guiam no escuro, os meus olhos insistem em brincar. Que rolou pra gente aqui, retomando, a gente terminou com Anelise Assunção, com Luz dos Meus Olhinhos. Antes, o que foi mesmo? Antes ouvimos a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Antes escutou André Dias com Noites. Antes aí, a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana com o Guarani. E abrindo o bloco, Danilo Moraes com O Desafio. Mas chega de blá blá blá, porque agora é um momento muito importante desse programa de rádio brasileiro. Nossa senhora. Uau. Diretamente da cidade irmã de Araquara, como anunciado já desde o início do programa aqui com vocês, aumente o volume do seu rádio, estamos com uma banda ao vivo aqui, a grande banda, os nossos queridos companheiros e ilustre presença aqui nos estúdios, com vocês, uma transmissão independente com Help! Transmissões independentes. Se somos iguais, a gente se faz de legalzinho. Se somos iguais, a gente se faz de embolado. Se faz de embolado. Se faz de embolado, embolado, embolado, embolado, Brasil. Você é assim, quero ficar. Muito bom, transmissão independente, manda ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fiscal. Hoje recebendo a deliciosa psicodelia rural da banda Os Helps, lá de Araraquara, que tá aqui com a gente numa incrível rota musical pelo interior de São Paulo e de Minas Gerais. Da hora, hein? Bom, a gente, eles já deram um alô ali no meio do programa, mas vamos cumprir o protocolo. Bem-vindos aí, Caio B, Paulinho, Rafael Baroni, Conrado e Garbosa! Todos os garotas gritam isso em todos os shows, né, meu? Bom, bem-vindos aí, galera. Façam um bom uso aí desse espaço que é de todos nós. Obrigado. Legal. Então, acho que o Fih comentou aí no meio da tour, né? É, vocês aqui na cidade de irmã, né, Araraquara, pertinho e tal, mas já a tour fora do eixo já começou, já tocaram em algumas cidades de Minas Gerais. E prestes aí pra cumprir uma rota aí pelo estado de São Paulo e outras cidades e tudo mais. Sim. Acho que é legal dar uma contextualizada, contar isso e aproveitar pra emendar mesmo como feeling da banda mesmo, como que vocês estão, o momento que vocês estão. É, Conrado é novo por aqui, tá há pouco tempo na banda, mas já com todo o gás. Hoje vocês vieram as percussões também, mas é, acho que é legal contar como tá sendo tudo isso. E sai da frente da Twitchcam aí, Caiubi. Dinheiro. Estão falando. Ó, seguinte, a tour começou aí de um diálogo aí, já faz um tempo que a gente tava com essa ideia de planejar essa volta por Minas e São Paulo, que começou aí em março, com o Porcas abrindo as portas aí, e tá sendo muito legal, a gente teve umas mudanças na banda, Conradinho entrou aí, faz quanto tempo? Um mês e meio de show. E a gente teve um desfalque aí pra fazer a turnê dos nossos dois percussionistas, a Dara e o Rafa. Mas logo mais eles voltam aí. E tá sendo muito massa. Minas foi animal, cara. Tocar ali em Patos, Uberaba, Uberlândia. Patos a gente já tinha tocado, então já tinha um público ali que conhecia alguma coisa. A forma como a gente foi recebido também foi muito legal. E ontem fechando no Canja essa primeira parte da turnê foi muito foda. E viajar com o Vandaluz também foi muito legal. Fala aí, Garbosa. O Vandaluz só tem um comentário. Alucinante. Vandaluz. Viramos Vandaluzettes e eu acho que eles viraram Hellpets também. Nossa senhora. Não, bem massa. Acho que conta pra gente o nome da primeira faixa que a gente já escutou, já anuncia a segunda e lasca o rock aí pra galera. Músicas novas. Essa primeira aí foi Mamãe Disse. Nossa. nova. A canção que vai entrar aí pro CD que a gente tá trabalhando, lançamento do segundo semestre. E agora na sequência vem Verdade Verdadeira, que também vai entrar nesse álbum. Perfeito. Senhoras e senhores, transmissões independentes, os Helps ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fiscal. Oh, vamos fazer todo mundo esse gritinho aí, vamos lá. Breve. Tá livremente inspirado por Michael Jackson aí, né? Sim. Um ano de sua morte. Nossa, uma homenagem. Uma homenagem. Póstuma. É, tá na moda você fazer homenagem pro Michael Jackson. Pô, nesse clima aí, né, que o jovem falou de protocolo, de usar bem aqui o espaço que é nosso, tem um papo que é recorrente aqui, né, nas transmissões independentes, e a gente, pra fugir do clichê, sempre tenta chamar ele cada vez de um jeito, assim, mas na final... Inventa outro. É aquele papo sobre influências, né? E processo criativo. E processo criativo. Aí vocês têm todo um lance aí com a psicodelia brasileira. Conta pra gente daquela banda de Araraquara que ninguém conhece, que só vocês conhecem. Esse lance dos equipamentos que vocês vão atrás aí, de baixos Giannini, né? Dessas coisas aí. Eu acho que a princípio aí, a ideia de... vamos por parte, né? As influências, que a gente pode dizer aí, a maior influência dos Jungles, a banda Araraquarense dos anos 60, hoje os integrantes estão por aí, perdidos. Aqui em São Carlos? Por aí, tem inclusive, eu acho, viu? Tem um cara, o baterista é professor universitário de química, né? Dá aula de química, acho que é isso. É. Na faculdade de química lá. É mentira, né? É... Como assim? Convincente, né? Sim. Aí, também a gente tem que falar aí dos rock dos anos 60, ou a música brasileira dos anos 60, principalmente. As influências dos artistas tropicalistas ali, Gilberto Gil, os Mutantes. Caetano. Nós Baianos. Aí, indo pra 70, Secos e Molhados. E influências estrangeiras também, Beatles principalmente, né? Que é grande influência nossa aí. Até no nome da banda, né? Isso, é. Apesar, né? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Esse e muito pelo contrário. Tudo ao inverso, sim. Tudo ao inverso. E sobre os instrumentos, é uma opção em parte. E outra porque é mais barato, né? Comprar instrumento nacional. A gente compra uma guitarra dos anos 60 e fala que é estilo, né? É. Mas na verdade é economia. Na verdade, nada que foi comprado ainda. Tudo, sim, chegou aí na nossa. Gambelado. É isso aí. E eu acho que é isso, mas com certeza o timbre da banda aí vem dessa musicalidade antiga. Sim. Legal. Ancestral, né? Só legal de. Vocês tocaram na virada em Araraquara, né? E fizeram dois espetáculos, assim, que acho que é legal. Até como isso são dois lados da banda, assim, né? Um lado. E acho que é legal contar isso e já emendar no seu no próximo som com qual desses lados que tem a ver com o da banda. A virada foi uma coisa até meio que pegou a gente de rodo, assim. Pelo fato de. Como assim? Então, porque... Rodo? Igual futebol, assim. Passaram rodo, assim. Não é, porque chamaram a gente pra tocar. Aham. Mas até então a gente achou que ia ser um show, né, normal. A gente falou, não, a gente tem aquele tanto de show pra fazer, músicas próprias e tudo mais. Aí depois a gente ficou sabendo que seriam dois shows do mesmo período de tempo. E a gente falou... Pô, como assim, né? Daí a gente... Foi bom, porque a banda deu aquele boom no processo. Rolou uma imersão criativo brutal. A gente fez quatro... Não, foram 4 dias e 6 horas de ensaio. Saiu... Isso daí saiu 6 músicas. E a banda ficou tinindo, trincando. Fora umas que a gente não tocava, mas já existiam. Que a gente pegou, não, vamos tocá-las então ao vivo, né? Pra suprir esse tempo. E a criação mesmo, né? Que foi um boom, assim, que a gente teve que fazer o dobro de música, né? Do que a gente tinha, porque tinha que fazer 2 shows, né? Como foi o nome dos espetáculos mesmo? O primeiro foi Baiões e Bossa. E o segundo, Sonoridades Antropofágicas. É. O primeiro é uma ideia mesmo desse lance da música brasileira. Um pouco do lance da percussividade mais aflorada. E o segundo, mais a pegadeira, o rock and roll. Pegadeira rock and roll. Isso aí. E na sequência aqui, então, fica aí, né? É música nova. Música nova feita na Rádio Fiscar. Feita há 1 hora atrás aí, a gente tava aqui brincando no estúdio, passando som e acabou saindo isso daí. Esse é um reflexo do processo criativo da galera. Assim. Que senso de novidade, né? É um blues shot. Um blues shot. Não, então é o seguinte, vai. Será que o Conradinho vai aguentar? Gente, quem tá ouvindo, manda aí a opinião de qual que pode ser o nome dessa música que a gente não tem ainda. Valendo um disco futuro dos Helps. Valendo um CD dos Helps. Quem mandar aqui no Twitter vai ganhar um CD dos Helps. Fechou. Mandar no Twitter aí, @IndyOrMars. Espero se tiver erros, Ou no MSN. Ou no MSN, manda em algum lugar aí. Meros propósitos. Doideira. Vamos de som então. Transmissões começa em vez. We'll be right back. station. My home is a McDonald's. My home, my dog is home. My home is my mother home. My home is my Sharon's home. My home is a Babylon. My home is a congregation. My home is aquela Torre Eiffel. My home is Azerbaijão. My home is a gasolina. My home is o world todo. Coisa marota, né, gente? Isso aqui é uma Embromation Revolution. Influência de Tiririca e Falcão. O nada mais que isso. Uhum. Incorporou aí. Valeu, Rui. Será que o Falcão gravaria essa música com nós? Ou então uma outra. Então uma pior, né? Ó, vocês que estão aí perto da Twitchcam já tem umas sugestões de nome aí que chegaram aí, ó. Se vocês quiserem falar pra gente. Ó. Já tem sugestão de nome? Clima de mistério. My home is on the storms. On the storms. Eu sugiro o Embromation Revolution. Embromation Revolution é demais, mano. Bom, galera, a gente vai chegando, infelizmente, ao final desta incrível sessão com os aracuarenses dos Helps. Obrigado, gente. Acho que é legal, antes de tudo, aí, começarem as considerações finais e dar um toque também no, assim, onde encontrar vocês. Protocolo, né? E também acho que é legal dar um toque do trampo que vocês fazem, não só como os Helps, mas fundidos, juntos e misturados aí com o Comé Coletivo, né? Aqui. Legal. É, eu acho que, assim, o Caipi não para de dar risada aqui, entendeu? Sim. É muito legal tudo isso daí. Falta de... Eu ouvi uma piadinha ali, ó. Me falaram o Barone é hétero e o Caio é bi. Que é isso, meu amigo? Foi o Lucas, né? E você faz questão de falar isso no ar, né? Não, mas a gente vai continuar aí a turnê. Tem show até domingo. A partir de quarta-feira, né? Amanhã a gente tem um dia de descanso aí. Eu acho que eu vou um bronzeamento artificial aí que eu tenho marcado faz um tempo. E a gente começa, vai ser na sequência aí. De sábado. Não, quarta-feira em Sorocaba. Quinta em Araraquara. Sexta em Batatais. Sábado no Sesc Araraquara. E domingo fechando aí no Vila Dionísio, em Rio Preto. Nossa, sábado no Sesc aqui em São Carlos. É, seu louco. Aliás, eu falei, Sesc é onde? Araraquara. Sério, cara? Sério. Aliás, que a gente vai escutando aquela história, né? Que a gente vai escutando a reprise no sábado, corre pro Sesc, desliga o rádio aí. Que é isso aí, isso aí, galera. Você pode escutar outra hora, o show não. É, já vai rolar essa música nova aí, ó. É. Os Helps, Poucas Borboletas e discotecagem do programa Corneta. Aqui da Rádio Fiscal. Yeah. Desculpem a todos aí, ouvintes e pessoal aqui. Que horas que é mesmo? 3 da tarde. Oh, 3 da tarde. Desculpa qualquer coisa. É, porque essa música, né? Não sei. vamos ouvir a última, sabe? Vamos ouvir a última. Dá uma brincanagem. Vai, vamos tocar outra aqui, então? Saideirinha, saideirinha. É aquela que fala rolar, se não rolou, hein? Rolou. Foi a primeira, jovem. Toca do coração, toca do coração lá. Ó, pode rolar uma música de 8 minutos? Não. Não. Não. A gente trabalha com padrões radiofônicos de até 4 minutos nesta noite. Padrões radiofônicos. Tá, vai, vamos aí. Escolham uma música, procurem. Falem uma space para as pessoas. Mas, gente, só para fazer o merchandising, quem quiser baixar o EP, ouvir músicas, entre lá no myspace.com/oshelps, aportuguesado. Os Helps. OSREALPIS. Soletra no, por favor. OSREALPIS. Just one time. OSRLFI. Ó, vocês estão comendo tempo de música aí, velho. Coração Tremelique. Coração Tremelique pra fechar com chave de ouro. Então vai lá. Hit. Transmissões. Independente. Coração Tremelique. Coração Tremelique. Arrepio e calafrio, mata o velho coração, infarta o corpo de tanta emoção. A barriga chama quando diz que vai gostar. Tremelique, tremelique. Thank you. veia corre sangue quente. Deixa o cavalo disparado, fica sensível desse jeito. Mas como fica tudo bem? Comovente pode ser, faz a parte ruim se perder. Intenso deleite com prazer, diz o teu nome com prazer. Arremacha coração de tanta formosura, reacende a paixão e uma força bruta tremeri. Que sensação! Sensação de satisfação, alegria, dever cumprido, lição de casa feita. Mais uma transmissão independente. Recebendo hoje nos estúdios a banda araquarense Os Helps. Essa foi a incrível hit Coração Tremelique encerrando aí. Legal, legal. Obrigado, acho que do legal, dá pra mandar ainda sugestão de nome de música lá, arroba IndieOrMars. Na verdade, já tem gente pedindo CD aqui. Já ganhou esse cara. Já ganhou? Tucano 666. É o nome cara da música? Não. É o nome do cara que eles falaram aqui. O nome da música ali, My Home is on the Stone. Vocês estão fora do ar aí, pessoal. Não adianta ficar tentando falar. Já ocuparam muito espaço aqui, cara. Pra falar mais é mais caro. Brincando. Fechou esse nome? Fechou. Embromation Revolution. Nomadismo. Nomadismo. Bom, o jovem vai ganhar um CD. Também. De qualquer jeito, prometeu um CD, prometeu. O cara vai ganhar. Tocando 666 no Twitch Camera ali, já ganhou o seu CD. Manda e-mail pro Helps. Isso, a produção vai entrar em contato com você já. Ah, o Dom tá ligando. Bom, então fala aí agora. Bom, isso aí, a gente vai chegando aí na quartinho final do programa, né? Vamos pôr ele debaixo da língua, seu. Com a língua solta, todo mundo. Bom, a gente semana passada dedicou dois blocos aí à aventura marciana em terras argentinas, né? Como a gente já comentou, e até comentou hoje no início do programa, aliás, essa barulheira que a gente tá ouvindo no BG é de lá, né? Não é defeito. É, a gente tem uma conexão muito legal lá com os coletivos que estão nascendo na Argentina e outros que já existem. Na verdade, existe uma cena musical riquíssima por lá. Em especial a cena experimental está muito avançada e acho que cada vez tem assim, como se potencializar cada vez mais. É legal que eles estão bem antenados com o que está acontecendo no Brasil e a experiência de ter ido para lá acho que ajudou a aproximar mais os dois lados, nessa simbiose de ideias, informações e ideologias e tudo mais. Assim. Então, o que a gente tem aqui pela frente, pelos próximos exatos 18 minutos, é um apanhado aí de algumas atividades que rolaram por lá. Começando com uma troca de ideia com o Leandro, que estava aqui, que já falou com a gente no último programa. Leandro Puchomé. A Rúlia, que é do coletivo Sintomática. E Julia. O Nátio. Julia. E o Nátio, que é do Plasma, né? Eles estão, assim, bem. Já são, de certa forma, integrados, mas estão buscando catalisar ainda mais a cena portenha por ali. Eles falam um pouco espero que entendam, né? Façam um exercício de imaginação, porque a gente não vai traduzir hoje ao vivo. Dá pra portunhol, forçar todo mundo, sacar, começar a treinar mais o espanhol aí, escutando. Vamos falar um pouco sobre a cena, como que tá sendo e tudo mais. Depois a gente escuta ainda o pessoal do Sul América Experimental, que é uma reunião, um festival que teve por lá, juntando pessoas que trabalham com circuit band, hardware aberto e outras coisas. Então a gente escuta o Panetone, uma garota que eu esqueci o nome, do Timbalab, e o Jorge Crow, que é lá de Buenos Aires. Ainda tem gente da Rádio La Tribu falando, que é uma rádio, um coletivo radiofônico lá, que está há 20 anos trabalhando em Buenos Aires aí, a galera militante do Mídia Livrismo e que tem resultados importantíssimos. A gente escuta o Diego falando. Bom, e é uns trechinhos ainda de programa de rádio, outras coisas, outras experimentações. Eu acho que todos vão gostar um pouquinho desse lado de Buenos Aires mais, digamos, não convencional, assim. Legal. Vamos que vamos? Vamos. Solta uma vinhetinha no começo, daí a gente faz a imersão. Que vinhetinha? Do programa mesmo. Ah, uhum. Uma assinaturazinha. Independência! Bombarde! De coherencia o de visión de un cooperativismo un poco más grande, por ahí, qué sé yo. Y también de tomar conocimiento de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Eso que decía delante que hablábamos antes, como desde sintomática, sintomática requiere mismo por la programación y por la propuesta de hacer fiestas siempre distintas y siempre mezclando diferentes cosas. Requiere estar todo el tiempo escuchando qué es lo que está, qué bandas nuevas, ir a ver cosas de danza de nuevas, ver qué se está haciendo en teatro, qué tipo de poesía es lo que se está escribiendo, y programamos las fiestas dentro de toda esta escena más o menos experimental de todas las cosas que están pasando ahora en la ciudad. Pero también todo eso tiene un límite y de repente nos enteramos de otras cosas que están sucediendo en la misma ciudad al mismo tiempo y que no las habíamos de conocer todos nosotros. Sí, yo pienso que hay que el momento histórico en el cual estamos viviendo en este momento es plantea una dificultad que es la que ocurre en todo el mundo, que es el tema de la caída de la industria de la música con el formato que siempre funcionó. Y por otro lado, puntualmente en Buenos Aires hay una situación que es un obstáculo muy grande para producir cualquier evento vinculado sobre todo con la música en vivo, y más si es música con cierto espíritu rockero en cuanto al uso de batería, instrumentos eléctricos, que plantea la situación de casi la imposibilidad de llevar a cabo eventos. Y yo creo que justamente esa situación obliga a todos las personas que estamos gestionando cultura en esta ciudad a unirnos con todos los que estamos en la misma situación, como para poder hacer, para poder llevar a cabo nuestras ideas. Y tal vez se puede trazar un paralelo con el inconveniente que resolvió el Fora do Eixo cuando empezó, que era el tema geográfico. Que Acre, Cuiabá, Uberlandia y las otras ciudades estaban muy, muy lejos del centro cultural, tanto como en llegada de información como una cuestión geográfica. Y el problema este fue lo que impulsó toda esta red tan grande. Y yo veo una posibilidad de que el inconveniente este, los inconvenientes que estamos teniendo en este momento en esta ciudad, si logramos manejarlo, puede ser el motor para generar un espacio parecido. Es que es un punto de inflexión, ¿no? Es como un cambio. Vos decís de la caída de la industria musical. Eso podría ser solamente una situación, hay que saber cómo reformular todo eso. Creo que lo que está pasando en este tiempo en esta ciudad y en el mundo también, a partir del uso de internet y todas estas cosas, ¿no? Se empieza a reformular la idea de la música y de las bandas más tradicional que teníamos. Mismo se empieza, acá empieza a pasar mucho esto de casas, de gente, no sé cómo se dice en portugués, no es como casa, como lugar para tocar, ¿no? Es como hogares de personas que abren las puertas de sus livings, de sus comedores y suceden bandas adentro, un poco como consecuencia de, bueno, toda una situación geográfica, de una legislación que, justamente como decís, para mí no imposibilita, sino que dificulta bastante, son como un montón de trabas que se van poniendo, que cierran, entonces de tanto cerrar, bueno, hay que buscar cómo abrirle todo eso. Y creo que desde ese lugar es que hay que juntarse y empezar a gestionar como nuevos espacios. También explicar que en Argentina en el 2004 en la ciudad de Buenos Aires hubo un incendio en un recital en el cual murieron 200 personas y la repercusión que tuvo esto en el ámbito cultural fue que el gobierno, los distintos gobiernos, las distintas gestiones empezaron a trabar mucho la apertura de nuevos espacios. Y hoy en día los pocos espacios habilitados que hay con una visión independiente son los espacios que funcionaron, que ya estaban funcionando, digamos, antes de esta tragedia que hubo. Plasma es uno de ellos y no hay muchos más espacios en los cuales tengamos la posibilidad de realizar eventos de forma independiente. Ah, yo creo que por ahí la tragedia ahí de lo que pasó con Cromañón, lo que pasó es que a partir de ahí me empezó a surgir esto. O sea, por un lado fue malo, o sea, y cerraron muchos lugares y muchos dejaron de hacer música, quizás porque tampoco tenían posibilidad de tocar. Pero al mismo tiempo se empezaron a generar vínculos entre espacios. Nunca hubo comunicación entre lugares. Entre otro, no sé, uno tenía su espacio de música y hacía su movida y nadie. No, yo no conocía a los dueños de ningún otro lado. A partir de Cromañón nos unió. Eso nos unió y a los músicos por otro lado también. O sea, empezó a generar una unión más allá del problema, digamos. Así que por un lado fue tan negativo como por ahí es positivo y ahora estamos hablando de eso porque ya pasaron 4 o 5 años y estamos como más maduros y más fuertes en cuanto a eso. Parece que por ahí la idea es empezar a concretar, digamos, una visión de política cultural y de gestión cultural que sea como más cooperativista y lo más difícil que es para el argentino, por ahí que es un problema social, que es un poco el egoísmo que tiene el músico y el artista acá, que es algo que es un problema latente. Sí, de Buenos Aires, más específicamente. Más en Buenos Aires, sí, y que es muy central. Cuesta que uno comparta sus conocimientos y sus contactos y siempre están los que se guardan la información para uno porque piensan que al compartirla la van a perder. Así que por ahí, pasa por ahí, me parece. El problema nuestro es por ahí, pero me parece que hay como una iniciativa a partir de Cromañón. O sea, Cromañón dividió, o sea, marcó un... Fue el fin de algo y un estado de stand-by permanente durante un montón de tiempo. Y creo que recién ahora estamos como siendo agitados un poco por ese tiempo en el cual fuimos, bueno, viendo de qué manera seguir haciendo lo que nos gusta hacer y seguir generando espacios nuevos, tanto de trabajo como de expresión, como de contacto. Sí, por Herbo y Daniel, sí. Viajan mucho con su banda, que es la Golden Acapulco, y son como el nexo conector entre todos. Ellos conocen a las Chimbolab, conocieron a Panetone, me conocieron a mí. Y para vos tenías como una iniciativa, ¿no?, de hacer esto un poco. Sí, yo un poco de querer juntar a todo el mundo, de hacer proyectos. Y no sé, pegar, porque todo mundo, a gente está fazendo a mesma coisa em lugares diferentes. Está fazendo no Chile, está fazendo na Argentina, está fazendo no Brasil. E juntar e levantar essa bandeira, assim, vamos compartilhar as ideias, as oficinas, circular toda. Fazer isso circular, assim, tipo, levar isso para o Brasil, ir para cá, ter encontros permanentes para um laboratório que o Jorge mantém, que é maravilhoso, o laboratório que tinha lá no Chile, mas com certeza vai ter outro em breve. Sim. Né? E acho que é mais ou menos isso. A princípio é querer trocar informações entre a gente, faz coisas semelhantes e não se conhecia. E... por mail hace 3 semanas, 1 mes, y ya se generó un encuentro. O sea, fue más, surgió un par de coincidencias, sí, de viajar a Buenos Aires, y yo dije, bueno, vengan a casa y hagamos algo, y juntamos las fechas, y acá estamos definiendo un poco también, están haciendo esto, pero están haciendo con un encuentro físico, sí, real, que es lo que está bueno. Y han habido talleres, charlas, performance, de todo un poco. Bastante atividade, muita atividade, pouco tempo de planejamento, tipo, bem, faça você mesmo, assim, vamos fazer? Bom, a gente está planejando já um próximo, né? Em novembro, porque vai ter uma coisa no Chile, eu sou convidada para outro negócio, mas vai ser outro segundo encontro, já, tipo, 2 no mesmo ano, sabe? Daí, mais gente nos lugares que... Mais gente, tem peruanos que mandaram e-mail, né? Pessoal do Peru, essa galera da Colômbia, conhece outros, sabe, tá criando uma coisa sem controle, assim. Então, cada vez que conhece um, já tem 5 conectados, tá muito, a reação em cadeia, cara. Tá muito Lo felicito, hicimos 30 segundos de programa sin hablar del Mundial. Yo me acuerdo que el viernes pasado, cuando terminó el programa, dije, me percaté de que era el último programa antes del Mundial, y ahora siento que el Mundial empezó hace 2 años. Nunca pensé que iba a decir esto, pero estoy bastante agotado y todavía faltan 3 semanas. ¡Aguante el Mundial! Que prefiero correr. Por si usted no sabe, el que le está hablando es el señor Lucas Garofalo. Un gusto. Y el otro compañero que tenemos aquí a mi izquierda, siempre a mi izquierda, es el señor Roberto Camarra. ¿Cómo le va? ¿Bien? Mi nombre es Facundo Lozano y hacemos Alta Fidelidad hasta la 1:30. Nos pueden escuchar por AM1190, Radio América, y por www.estoesamerica.com. Como dije, es extraño a veces lo que pasa con las gacetillas. Sin embargo, un amigo, un conocido, me escribió con la data de un muchacho talentoso, o por lo menos esto me aparece a mí con lo que estamos escuchando ahora, un chico de Brasil que iba a venir a Buenos Aires, Argentina, lo tenemos hoy sentado aquí, ya mismo se lo vamos a presentar, un DJ, un conductor de radio, un pibe que... Joven, ¿cuántos años tenés? 24, ¿no, chico? Pues, 24 años, que participa en distintas organizaciones colectivas, de software libre, de organizaciones para generar distinto tipo de cultura independiente dentro de Brasil, específicamente en Sao Paulo. Y la verdad que me interesó mucho convocarlo. La tribu tiene 20 años, nace como una radio creada por un colectivo de personas que militaban en la izquierda de la facultad, de un partido que tenía vínculo directo con el Partido Comunista Argentino, y que se cansan un poco de la militancia tradicional y partidaria en un punto, y un grupito que rompe, digamos, con ese sector de la universidad y que dicen, para nosotros la militancia tiene que pasar por lo comunicacional y por lo autónomo. Estamos hablando del 89, digamos, caída del muro de Berlín, toda una serie de contextos interesantes, digamos, para pensar nuevos modos de hacer política, ¿no? Y así es que se empieza un proyecto de radio comunitaria, en parte como ruptura también con la militancia tradicional, partidaria y demás. Eso fue mutando, digamos. La radio siempre fue el eje central del proyecto, una radio de características comunitarias, y a la vez, una vez que se lleva hasta casa, que es hace 18 años, empieza a abrirse el panorama y la radio se empieza a expandir a lo que tiene que ver con tener un espacio cultural como lo tenemos nosotros acá adelante, a la creación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, es decir, al trabajo en red, impulsando todo lo que es el trabajo en red con todas las radios, primero del país, después de la región y después del mundo. AMARC es mundial, pero a la vez también hay un consejo regional, por ejemplo, y a la vez AMARC Argentina, hace 2 años que estamos poniéndole mucha fuerza a fortalecer el vínculo y el laburo entre las radios comunitarias argentinas. En Argentina existe, por ejemplo, la Federación Argentina de Radios Comunitarias, que nosotros integramos hasta hace 5 años y que decidimos salir de ese espacio por su modo de construcción un poco disímil a nuestro modo. Nosotros tenemos una búsqueda más de colectivo tendiendo hacia la horizontalidad. Sí sabemos que siempre hay roles, tareas, y que la historia a veces también hace que no sea lo mismo, digamos, lo que pueda aportar una persona que empezó ayer con una columna a lo que una persona viene construyendo hace 15 años. O sea, hay cuestiones obvias de los reales, pero que tienden hacia la horizontalidad. Y esa horizontalidad se traduce en líneas estratégicas de construcción de este colectivo, que es, por ejemplo, una dirección hoy integrada por 12 personas que decide cuestiones de manera asamblearia, a través de reuniones, donde buscamos a través del consenso llegar a las definiciones y no de la votación. ¡Pará! ¡Pará! ¡Paralo! ¡Paralo! ¡Paralo, maestro! ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está Jorge y Julio López? ¡Ay, boludo! ¿Dónde está? ¡Jorge y Julio López! ¡Paralo! Y Luciano arriba, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Te viste? ¡Paralo, maestro! No sabes nada de Jorge Julio López, boludo. No está por ningún lado. Y Luciano no está. ¡Paralo! ¡Paralo ahora! ¡Y mirá, mataron a 10 hoy! ¡Me voy de viaje a Brasil! En un hospital, boludo, lo mataron a todos. ¡Paralo, viejo! ¡Paralo! ¡Paralo! ¡Paralo! ¡Paralo! Independência! Bom marketing! Mano, sabe que rádio pra ficar quieto, irmãozinho? Cala-te! Cala-te! Cala-te, viejo! Eu vou viajar pra Brasil! Bom, este foi mais um final experimental Espanto Ouvinte, dessa vez com as incríveis sensações aí, vivências de jovem Palerosa na Argentina. Terminando aí o seu diário em 2 capítulos e que venham a próxima edição. 3. Teve 2 no passado. Né? Bom, a gente tem o diário, esse foi o diário sonoro, né? Vai ter um diário escrito também a ser publicado aí. Então no post do Independência Mate, você que estiver escutando por rádio, não estiver na página aí e tal, vai ter o link facinho pra você saber um pouco mais sobre estas aventuras que foram muito importantes e muito... estimulante. Ok, é isso aí. Ah, agenda? É, eu tenho uma correção aqui pra fazer na agenda. A gente falou que a sabatina no Sesc com os Helps e Portas Borboletas seria no sábado a partir das 3 horas da tarde, mas o horário correto é a partir das 4 horas da tarde. Lembrando que é o evento. Às 3, ajudar. O evento é o Sabatina, que é em parceria do Sesc com a Rádio Fiscar e com o Massa Coletiva. Muito bem lembrado. E que além das duas bandas, teremos a incrível discotecagem de Daniel Paulo do programa Danny Corneta. Boy. Danny Boy. Danny Boy. É isso aí. As duas bandas são os Helps e Porcas Borboletas. Lembrando mais uma vez. Amanhã tem Copa do Mundo a partir das 8h30. 11 da manhã amanhã só. Quem que joga? Às 11 da manhã. Galera, tem... não sei. É clima de Copa, cara. A Argentina joga amanhã às 3h30 da tarde. Olha, Argentina. Aí, ó. Aê! Aê! Viva Argentina! Tchau, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Agradecer esses coloridos que tiveram por aqui. Um salve pro Sagui do Enxame, que gravou os bootlegs lá de novo. Salve pra toda a comunidade argentina que deve estar escutando o programa aí. Salve pra toda a comunidade. Valeu. É isso aí. Nós, falou. Semana que vem tem mais.